3859 para final do procedimento elétrico, via esquerda, prova 145, reporte estabilizado. Esquerda 145 para o ILS, chamada estabilizada, tá? 3859. Well 360, prossegue na Alpha Zulu 10 até SMAP e após conforme o plano. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, o controle 120 decimal 8, acione 5560. São 3732 para final do procedimento elétrico, curva direita, proa 080, responsabilizado. Desça para 2000 pés, permaneça ajustado. 080, 2000 pés, tá? 3732. Pronto, para o pushback em encerramento, vou no 605. Assim, o farelo. É possível sim, a critério. Reporte para o táxi, o 6225. Reportará para o táxi. 096, repórter aí. Autorizado pouso pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Ele pousa na pista no zero, tá? 3859. Aproximação, cheque 3 pouso, aguarde pista livre. 0 no meio, aguardando pista livre, 3732. Torre, boa. Bom dia, eu chorei 6225, registro da final, ponto esperador no 0. 0225, mantém ponto esperador no 0. 3859, no solo 47, libere pista pela direita, chama solo 121 no decimal 9. Solo 219, tá 3859. Solo 3732, baixada é travada? Está travada. 3732, estabilizado pouso, pista 10, vento uma centena, 069. Vento pouso, então 3732. Alívio táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 09, 3859 da tarde. Celé 625, visual com tráfego da sinal. Posição. Nosso pouso do mesmo, a Lima tem pista no zero. Solo Salvador, Gol 1923, formação Índia. Gol 1923, ciente autorizado Guarulhos, o nível 360, via Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH, Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, vai interceptar Pesolu no 6. O controle 120 decimal 8, e o transponder é o 5562. 360 Guarulhos, a Pesolu 16, Bravo Hotel Zulu, 13 postos, curva, decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge, vai interceptar a Pesolu 16. 208-5562, do transponder 923, gol. Correto, gol no 923, chame pronto no portão 6. Chamará. Alfa e Juliette, o portão é o 01, GAN 3732. Obrigado, de Alfa e Juliette, 301, 3732. Pede, Angel, 625. Decolada 5-2, controle 120 decimal 8. 208, obrigado. controle, Oceania 6225. Oceania 6225, contato radar, 320, seja Momo. 320, Momo. Confirme? Apenas confirmando com 6311, o ajuste é 1016. Confere, 1016. Graça. Salvador Ground, bom dia, American Niner 80. Bom dia, American 980, confirme o final level to Recife. American 980, we'd like to go at 350 to Recife. Okay, I will coordinate 350 for you, stand by Glidden's, American 980. Roger, American 980. Tinha uma cópia para Recife. Tem, direção com referências visuais, reporta cruzando 2500 pés. Oceania 6225. Prossiga. Possibilidade pro Adcockbo. Mantém o perfil inicialmente. Pede, mantém o perfil. American 980, are you ready to copy? Ready to copy, American 980. Okay, clear to Recife, flight level 350 via Upper Whisk 58. Departure from runway 10, left turn, Puka departure, and Alpha Romeo Uniform transition. Departure frequency 120.8, and escort hold 5536. American 980, clear to receive a Puka departure through runway 10, Upper Whiskey 58. I'm going to maintain flyable 350. Departure frequency 120.8, squawk 5536. Ready back, correct, report for pushing start on gate 11, American 980. Roger, American 980. Oceania 312, copy. A cópia, 35221. 220? Eu já tenho autorizado aqui o 200, o senhor aceita? Está autorizado então, Vitória da Conquista, o nível 200. Decolagem da pista 10, com curva à direita, subida arbor. E após arbor direto, Vitória da Conquista. Controle 120.8, acione 5567. Correto, chame pronto na remota, o trip 5221. Oceania 6312, na escuta para cópia? Alto, pronto, cópia. Alto, Autorizado, Recife, o nível 350, via Peruísque 58. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. O controle 120.8. O transponder é o 5557. Ok, autorizado nível 350, via Peruísque 58, escala da 10.56, saída Pouca, cara. Controle 120.2, corre, responde. Tocha 63, tudo bom. Correto, Tocha 63, 2, quando pronto no portão 10? Agora pronto, 10 mesmo, resumo. Solo Salvador, bom dia, tá 3663, informação hotel, autorização Guarulhos 360. Ok, então 3663, eu tenho autorizado aqui o nível 340, o senhor aceita? Copio 340 então. Tá autorizado, Guarulhos, nível 340, via Tope Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após Lida e após Bridge, vai interceptar Tope Zulu 16. O controle 120.8, o transponder é o 5565. Autorizado 340, Zulu 16, BHC, F15, direto posto. Decola da 10 com curva direita, Tael Leda, direto brinco. Controle 2080, transponder 5565, voltando, 3663. Tá correto, então 3663 e chama pronto, portão 8. Camarada. Salvador, bom dia. 3304 da Tanquinde, Índia. Posição 04 para a Copa Brasília. Bom dia, TAN 3304. Está autorizado, Brasília. O nível é o 380, via Tampê Zulu 17 até o destino. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita. Subida é Arbor. E após Arbor, direto é Lefa, para interceptar Tampê Zulu 17. O controle 120.8, o transponder é o 5561. 380, autorizado Brasília, decola da 10, primeira curva direita, na Serra Por, até Lefa, depois intercepta Upper Zulu 17. 208 é o controle, 5561 o transponder, tá 3304. Afirmativo, correto, tá 3304, só confirmando a subida é Arbor, ok? Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor e após Elefa. Arbor, gente, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo e depois Elefa, tá 3304. Tá correto, e chame pronto no portão 4. Chama lá. Foi estacionamento no 5, voo 605. Autorizado, voo no 605, chame táxi. Autorizado, então tá. Chalé 6225, submantenho 300, chame Recife 128, alternado 1260. Sobe 300, 288, 260, obrigado, bom dia. Estou confirmando 300, 300. Ô, Salvador, 3304, tá? Prossiga. Eu falei que tem uma cercadinha aqui no nosso repetitivo do, na redação aqui do Padu. Se apresentado é o nível 360, tá? Tem como se coordenar por gentileza? Afirmativo, será coordenado então o 360? Aguarde a reautorização, tá? 3304. Muito obrigado. autorizado o nível 360 e o restante da cópia permanece. Gente, a única alteração é só o nosso nível agora 360. Está 3304, muito obrigado. Nada. Xarão 6319 estabilizou? Afirmo, estabilizou agora, 6319. Certo, a próxima vez que o senhor solicitar a descida, informe anteriormente ao controle se tivéssemos algum tráfego, eu gostaria de conferir com o senhor. Torre agora 118.95. Obrigado pela informação, 118.95. Bom dia, 631 no Xané, passando em terra. 361, Kenegão no 0, no meia, baixado e travado. Baixado e travado. 631, autorizado pouso pista no 0, vento 1 centena 07 nós. Ele vai pousando no 0, 631. Tango, Tango 9 Dereco, identifica a chegada a mão, desça até 4 mil pés e ajuste no 0 no meia. Tango 9 Dereco, Rob, foi toque, está presente. Gol 605 com 174 a bordo, Atena Campinas, 3 horas e 24 autonomia. Gente, gol 605, tá livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 6191, Oxané, então. Oxané, 6391, bom dia, tá livre o táxi de Alfa e Juliette. O gate é o 05. Alfa Juliette 05, escuta pela. Salvador 3304 da TAM para Puxa e acionamento 04. Ok, TAM 3304. A informação: temos um Boeing da Gol taxiando agora, passando através do portão 4. Assim que o mesmo livrar o setor, coordene com a equipe de sola, inicie o pushback, acionamento e chame táxi. Em coordenação com a equipe de solo, para guardar o gol, após chamar a táxi, TAM 3304. A decolagem da 10, vento é 150 graus, 4 nós. A galera decolagem 10. está rodando, olha. Eu vou tirar de 739 para a luz. Está em informação. Web 6629 chamou solo? Positivo. É. Está indo para a sala da Guarulhos. Para Guarulhos, autorizado 360, via peso 16, após conforme a rota do plano. Decolador 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após bridge, controle 1208 e transponder 5002. Autorizado Guarulhos, 360, via peso 629, cruzamento correto, posto pronto para posicionamento. Mike Eco Delta, o número PESA, pronto para o Itapuã, reporte para descida. Então 3663 no 8, está livre, puxa, após táxi. Contra para o táxi, 6663. Salvador 6304 da Tampa para o táxi, 158 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 20. Confirme a autonomia? 4 horas e 20. Então 3304, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre, 1895, QNH 10 no meia, boa viagem. 06, Índia Alfa 295, no próximo 3304, obrigado, bom dia. 05, autorizado Leda, da presente. Leda, 605.